monstro do bucetada nele. Esse maluco não passa pelo do que porta fechada. Esse maluco não passa pelo do que porta fechada. Chefe de PTU, fora chota. Chama sua atenção, nós rouba seu coração. Somos artistas da rua, essa é nossa profissão. Pela idade que ela tem, já tá querendo mais que o matão. Você fica sentando em cima da piroca, 24 horas por dia. Toma cedecada, você vai na briga, passa a bunda, cavalinha. Toma,

Vamos ver, mano. Ei.